A leitura da palavra no original amplia, amplifica o entendimento das coisas. Nós vamos ver isso na prática nessa palavra, parousia, que na versão em português é traduzida pela palavra volta ou vinda, a vinda de Cristo, a parousia de Cristo. Uma coisa é eu dizer assim, o fulano está vindo aí. Você sabe que ele já saiu e vai chegar a qualquer hora. Mas você pode dizer, sem saber onde essa pessoa está, assim, fulano está vindo? É, ele vem, ele está vindo. Mas, de repente, você não sabe se ele já saiu do lugar. Você nem sabe onde ele está, mas a palavra é a mesma. No grego, não. No grego, eles vão usar uma palavra para cada situação, para cada condição do verbo. Isso muda muito o entendimento. Parousia, por exemplo, não é só a vinda. Ah, um dia Jesus virá. Eu recebi, olha, eu já recebi um estudo aqui, eu já recebi pela internet estudos de outros irmãos, e eu já vi alguns irmãos aí até com as brochuras. Vai dar uma apostila enorme aqui. A Desirê tem uma apostila assim caprichada ali, olha. Isso, irmão, isso alegra a gente demais, porque é o propósito de Deus que eu e você meditemos, estudemos, nos aprofundemos. É, hoje a gente carrega uma biblinha fajuta, sem vergonhazinha de ruim, num celular. E a gente chama da nossa Bíblia. Mas, na verdade, é só uma fonte de leitura. Para você estudar mesmo, você vai ter que ou adquirir um aplicativo de melhor qualidade, que você anota, que você consulta. Eu tenho um aplicativo aqui, uma Bíblia chamada Olive Tree, que eu risco, eu gravo, eu marco, eu ponho comentários, eu clico na palavra, ela já me leva direto lá no hebraico, e você pode baixar isso no seu computador. No grego, em qualquer idioma, vem vários comentários. Então, eu tenho nesse tabletzinho aqui, ó, uma biblioteca que não caberia lá na minha sala, nas minhas estantes. E muito acessível, muito mais barato, e que você pode ir consultando. São essas coisas. E olha, todos, até os vovôs, que estão se aplicando, estão aprendendo a usar essas ferramentas modernas, né? A Bíblia se chama Olive Tree. Olive, de oliveira, O-L-I-V-E, Olive. E Tree, de árvore, T-R-E-E. Olive Tree. Você pode baixar no seu computador gratuitamente o programa, mas o programa só vem com uma Bíblia e alguns livros gratuitos em inglês. Aí você pode entrar nesse programa e comprar uma Bíblia em português. Você tanto vai ter uma Bíblia NVI em português, como vai ter uma Bíblia Ferreira de Almeida com uma tradução mais clássica, inclusive a Bíblia que vem junto ao dicionário Strong's. Isso vai te ajudar demais, porque nesse dicionário, ou nessa Bíblia, você já clica na própria palavra do texto que você está lendo e ele abre um cantinho, um box, e ele te dá ali o que aquela palavra significa no grego ou no hebraico. Se você estiver clicando numa palavra do Novo Testamento, ele vai te dar o grego. Se você estiver clicando numa palavra do Velho Testamento, ele vai te dar o hebraico. E é delicioso, irmão. Ao invés de você gastar uma hora vendo foto do Facebook, você ficar clicando nessas palavrinhas, lendo os textos bíblicos, e de repente, se você tem um pouquinho de inglês, você já põe uma Bíblia em inglês do lado e você já vai vendo o texto em inglês. De repente, você tem uma curiosidade, você gosta um pouquinho do espanhol, você põe gratuitamente uma Bíblia em espanhol do lado e você já vai vendo que, no espanhol, a tradução ganha outro corpo. Não é que são traduções diferentes, mas é que cada idioma tem um nível de profundidade na sua palavra. E isso vai ajudando. É delicioso. Se você começa a tomar gosto por isso, saiba que o Espírito Santo está se movendo em você. Se ainda não é uma coisa tão interessante, saiba que você está necessitado de mais interesse, de mais fome pela palavra. Talvez você já faça isso muito, lendo só a sua Bíblia. Lendo aquela, não tem problema nenhum, irmão. Está aqui, olha, a minha Bíblia de papel é uma Bíblia Thompson que eu uso já há muitos anos. Eu tenho várias Bíblias dessas, porque de tanto ir marcando, de tanto anotando, de tanto usando, as páginas vão soltando, os textos vão ficando marcados e você acaba já ficando viciado naqueles textos. Então, eu vou lá, compro uma Bíblia nova e começo tudo de novo. Vou estudando de novo, marcando, escrevendo. E esse ano eu comecei nessa Bíblia aqui de novo, ela já está bem escrita. Vai marcando, vai escrevendo, você vai riscando. Não tem problema, não. Você vai vir aqui, ó, risca aqui, põe um traço para cá, põe um grifo aqui, pinta de vermelho outra parte. Não tem problema, irmão. Depois você compra uma novinha. Mas aí você vai criando gosto e vai estudando. Se isso não é normal para a sua vida, faça ser. Prazer, o gosto de ler a Bíblia, o gosto de escrever, de anotar, de conhecer. Eu não sei o que é isso, como vocês estão fazendo. Como a Raquel falou assim, mas eu não tenho a ferramenta, eu não tenho um dicionário, eu quero saber, me ajuda, me mostra onde eu vou. E você vai descobrindo as profundezas dos mistérios, das coisas lindas de Deus na palavra. Vejam comigo em Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Jesus sabia qual era a expectativa dos fariseus. Se ele é o rei dos reis, se ele é o rei dos judeus, se ele vem falando tanto de é chegado o reino, e que reino é esse? Que é só desse homem aí com esses 12 discípulos fajutinhos. Quando viria o reino de Deus que você está falando? Os fariseus são fariseus, irmãos. Eles não estão perguntando com interesse, eles estão perguntando para confrontar. E Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não é visível. O reino de Deus não é que vocês estão esperando. A vinda de Jesus não é só um acontecimento cinematográfico que vai sair nos telejornais do mundo inteiro, que tem uma nuvem e a nuvem desceu e Jesus está na nuvem, então os carros vão bater, então vai ser um caos total, porque os crentes serão arrebatados e vai ter incêndio. Se o piloto é crente, o avião vai cair, aquelas coisas assim meio hollywoodianas que a gente já ouviu. Não se trata disso. O reino, o estabelecimento do reino não é um aspecto visível, não é um acontecimento visível, como a Anísia bem disse aqui, já está acontecendo. Então Jesus diz para eles: nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Um período chamado final dos tempos, que foi inaugurado com a descida do Espírito Santo, a ascensão de Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo. Então, desde o dia em que o Espírito Santo se apossou de Pedro, dos discípulos, daqueles 120 e daqueles na igreja que estavam recebendo a ele como Senhor e Salvador, já começou a parousia, a vinda de Cristo. Ela vai culminar em Jesus fisicamente, cabeça e corpo descendo nas nuvens. Isso vai acontecer de fato, irmão. Mas isso, como já foi dito aqui, é a conclusão, é a coroação, é o clímax da parousia. Então, a vinda de Cristo não é algo que vai acontecer, mas que está acontecendo. O fato específico de Jesus aparecer nas nuvens e todo o mundo ver o acontecimento é um episódio que terá uma data, um dia, uma hora, não tenha dúvida. Mas, para nós hoje, mais importa saber que nós já estamos dentro da vinda de Cristo. Nós fazemos parte da parousia. Ele está chegando, Ele está vindo. Ele vem um pouquinho mais cada vez que um dos seus discípulos manifesta o caráter dele. Cada vez que eu e você buscamos mais o enchimento do Espírito, vivemos menos a vida terrena e mais o reino de Cristo, mais a vivência da igreja local, mais os relacionamentos, mais o evangelismo, mais nós estamos construindo para finalizar um período chamado final dos tempos, que estabelece o fechamento da parousia, da vinda de Cristo. E essa parousia, que é presença, como já foi dito por todos que falaram, ela é eterna. É o reino eterno sendo estabelecido. Então, assim, nós entramos num tempo onde, em qualquer lugar da terra que vai se estudar a vinda de Cristo, os crentes começarão a evidenciar que nós não estamos esperando apenas o que os incrédulos chamam de loucura. Ah, Jesus vai voltar. Jesus, para mim, já voltou. Na minha vida está crescendo cada dia mais. E isso está me conduzindo para um advento específico, que é Ele nas nuvens. E eu vou estar com Ele. Eu estarei com Ele. Mas eu não estou aqui vivendo a minha vida e esperando que uma hora aconteça, que Jesus vai aparecer. Não, a parousia é o estabelecimento do seu reino. E quando ele estiver pisando as nuvens e descendo nessa terra, ele estará estabelecendo o seu governo pela eternidade, o seu governo único pela eternidade. Mas na minha vida, o governo já é único. E, na verdade, o que está acontecendo na minha e na sua vida é que, a cada dia, os outros reinos vão perdendo o domínio. Seja o reino de Roma, da Grécia, do comércio, do eu, seja o reino do materialismo, seja o reino do medo, seja o reino, o governo da minha apatia, seja o governo de qualquer um desses elementos carnais. Eles estão caindo por terra a cada dia, porque a parousia de Cristo já é uma realidade na minha vida. Amém, irmão? Amém. Amém. É uma vida de segurança em Cristo. É uma realidade da nossa convicção da parousia, da vinda de Jesus. O Senhor sempre nos instruiu na vigilância. Em Mateus 24, verso 32, leiam comigo. Nós podemos entender com mais clareza que a vida cristã é o estabelecimento de Cristo. Falamos tanto sobre sermos semelhantes a Jesus, mas o que é que nos faz verdadeiramente semelhantes a Jesus? É a presença dele em nós. E quanto mais ele estiver presente, mais ele está se aproximando. Quanto mais os cristãos deixarem de ser cristãos nominais e se tornarem realmente a reprodução do caráter e dos frutos de Cristo, mais o corpo de Jesus cresce. Mais aparece, até aquele dia que vai ser inevitável todos verem Jesus nas nuvens, porque a igreja estará completa. O número dos salvos, dos que hão de ser arrebatados, daqueles que se unirão a Cristo como um só corpo, estará completo. Porque eu estou crescendo no caráter de Cristo, certamente estou crescendo nos frutos de Cristo. Isso faz com que outros estejam alcançando salvação, faz com que a igreja esteja sendo edificada, e essa é a prioridade da vida de quem realmente ama a vinda de Cristo. O reino em primeiro lugar. Não é uma tentativa do pastor de convencer um grupo maior de pessoas de dedicarem mais à igreja. Não, não, não. É realmente a convicção pelo Espírito Santo. Jesus tudo na minha vida, ele está vindo, não apenas vai voltar, mas ele está voltando, e em mim ele já chegou, desde o dia em que o Espírito Santo fez morada na minha vida, e a cada dia eu me torno mais semelhante a ele, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio dos frutos, mais cheio dos dons. Isso é vinda de Cristo. O espetáculo cinematográfico, né, da vinda de Cristo, embora vai acontecer alguma coisa sobrenatural, não pode ser a única expectativa do nosso ser. O dia que Jesus vai aparecer nas nuvens, Então, qual que é o sinal mais perto? Porque aí eu vou levando a minha vida, quando aparecer esse sinal mais assim, estridente, assim, ó, igual você lá na sala do aeroporto, última chamada, aí quando estiver dando a última chamada, aí eu aprumo minha vida, aí eu vou... Não, não adianta, porque será de surpresa. Ninguém que não esteja vivendo Jesus vai saber que Ele está voltando. Então, eu e você precisamos preparar a nossa vida e que a vinda de Cristo seja uma realidade no nosso caráter, nossas atitudes, nosso dia a dia. Essa é a principal, ou o principal alvo, né, de um estudo como esse que o Senhor está nos levando a ter. Em Mateus 24, 32, nós lemos: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Que dia você entrou na arca? Que dia você entrou na arca, Francisco? No dia em que eu nasci de novo mesmo. Eu entrei na arca. Mas, Senhor, tem muita gente fazendo portas, janelas na arca. Tem gente que fez uma escada secreta e todo dia sai da arca e vai viver o mundo lá fora. E domingo sobe a escada secreta e entra na arca de novo. Então, eu tenho minhas dúvidas se entrou na arca mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção nesse estudo foi exatamente isso. A parousia, como ela é uma vinda que vai concretizar a nossa esperança e vai concretizar a nossa fé. E se a gente for em Tito, ele resume bem essa palavra, que ele diz que aguardando a bem-aventurada esperança. Isso nos remota a Pentecostes, os discípulos, eles não estavam no mundo, eles estavam aguardando a vinda que Jesus havia prometido. Então, Tito, ele remete a isso de novo, aguardando a bem-aventurada esperança. A parousia, ela representa para nós, cristãos, a razão da nossa fé. É tudo aquilo que cremos. É por isso que vivemos como vivemos. Se não vivemos, não temos a esperança. Porque não representa para nós nada a vinda de Cristo. Só representa algo se nós mudamos o que somos. Porque se nós não permitirmos a parousia, a presença, para que ela entre e mude, não aguardamos e não temos a bem-aventurada esperança, que Tito nos diz. E depois ele fala, o aparecimento, primeiro eu aguardo essa bem-aventurada esperança. Depois virá o aparecimento da grande glória de Deus. Agora, se eu não entendo isso, efetivamente, para que mudar? E o que mais me chamou a atenção depois? Não haverá uma segunda chance. Então, isso também nos remete a uma posição. Ou eu entro definitivamente na arca, e esqueço as escadas secretas que me levam para o mundo. E efetivamente, como em Pentecostes, porque isso também, no estudo, é claro, existem três momentos. Né? Houve efetivamente a vinda de Jesus, quando ele foi crucificado, ele foi ressurreto. Houve um segundo momento em Pentecostes, quando ele realmente desceu. E hoje nós temos o Espírito Santo conosco e haverá esse terceiro momento da vinda, da glória definitiva do Senhor nas nossas vidas. Isso nos remete a um posicionamento, né? A a parousia, essa presença que eu definitivamente assumo na minha vida como algo que veio, mudou e me faz entrar nesse caminho de bem-aventurança. Como o pastor já falou tantas vezes, o que é bem-aventurado? O bem-aventurado não é uma pessoa feliz, mas é uma pessoa que caminha em um caminho que ela conhece, que o Senhor Jesus habita, onde ela sabe que vai ter um alvo. Então, é nesse momento que a gente vê como todas as coisas se encaixam na palavra de Deus. Amém. Amém. O bem-aventurado não é só uma pessoa feliz, é realmente uma pessoa que aceita enfrentar qualquer circunstância, inclusive cortar na carne, inclusive a dor, para sair do outro lado, no caminho que Deus estabeleceu, bem-aventurado. Né? Isso traz felicidade, mas é a decisão pessoal de cada cristão. Eu quero realmente viver essa vida de Cristo. Eu citei a escada secreta na arca. Irmão, não existe nenhuma possibilidade de ter escada secreta na arca, viu? Isso é só uma ilustraçãozinha para ver se a gente cutuca o sujeito que não está na arca, né? E acha que está na arca, entra e sai. Leia ainda comigo aí, nesse texto que estamos lendo, de Mateus 24. Leia o capítulo 40, o versículo 42. Portanto, vigiai. Pega tudo o que Jesus falou sobre final dos tempos, a sua volta, as coisas que iam acontecer, e ele coloca dentro dessa expressão, portanto, se você fizer a conta, se você somar todas as coisas, sabe onde você tem que chegar com qualquer conhecimento sobre a volta de Jesus, o final dos tempos, vigiai. Diga comigo, vigiai. O versículo 44 explica melhor. Por isso, ficai também vós apercebidos, atentos. E aí nós voltamos numa questão que desde semana passada eu estou frisando, porque é o que o Espírito Santo está nos mostrando nesse estudo. Eu não posso ser uma pessoa curiosa das coisas do final dos tempos. Aí eu queria saber, o anticristo... A moeda, o cartão de crédito. Aí, quem é a besta? A gente vai só repetir o que muitos crentes têm feito ao decorrer dos anos, só querendo identificar quem é quem, que profecia que é, ou a curiosidade sobre as coisas do final dos tempos. Nós estamos entendendo que o Senhor quer encarnar a parousia em nós. A expectativa... Como a Luciane disse aqui, a expectativa da vinda de Jesus é uma consequência natural de quem está amando a Ele agora, quem está vivendo nele, se enchendo dele. Isso é o que nós queremos alcançar com o estudo, para todos nós. Uma mudança, uma dedicação maior, uma santidade maior, a prioridade do reino na nossa vida. E se nós temos esse propósito, o Senhor vai nos ensinar a vigiar. E para vigiar, ele mesmo disse, precisamos estar apercebidos, atentos às coisas. E uma das coisas que eu queria destacar aqui, sobre estarmos atentos, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler o verso 1, 2 e 3. Leia aqui para mim, Silvano, por favor. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade Obrigado. Que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, há que estar para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Paulo está dizendo uma coisa que nós já temos visto. Olha, será como o ladrão que vem de noite, de uma hora para outra. Por muitos anos na minha vida, eu entendi, como talvez grande parte dos cristãos, assim, olha, ninguém sabe que horas que é, ninguém pode dizer que horas que é, vai acontecer sem que ninguém esteja esperando, como o ladrão chega e ninguém está esperando, vai acontecer, ó, de uma hora para outra. Então, fique tranquilo. Mas não é isso que o Senhor está ensinando. O Senhor está dizendo, já que vai acontecer... como a vinda de um ladrão? Isso é, ninguém sabe a hora, ninguém está esperando, prepare-se. Prepare-se, vigiai. A gente tem uma dica do Senhor: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz? E de modo nenhum escaparão. Então a gente tem uma referência. Olha, quando estiverem dizendo aí, não tem paz, não tem segurança, mas quando alguém prometer, quando alguém trouxer uma vida assim de paz e de segurança, mas nós já estamos vendo isso. O seu cartão de crédito te dá um nível de paz e segurança. O seu cheque especial te dá um nível de paz e segurança. Não, tudo bem, qualquer coisa eu... Tá bom, qualquer coisa eu uso. Tem uma série de coisas. A casa própria, graças a Deus eu tenho uma casa. E ainda consegui comprar um lotezinho, então qualquer coisa eu tenho um lotezinho. Tem uma série de coisas que vão nos enganando. E essas coisas, às vezes não é nem um cartão de crédito, irmão, às vezes é o seu saldo bancário mesmo, que está gordo, que nem é azul mais, é verde brilhante. Então a poupança, graças a Deus, eu nem toco nessa poupança, porque ela é a minha segurança. Ah, vai ser de repente. Se você tem os olhos em outro lugar, se a sua segurança, se a sua fonte de paz é outra instância para você, será de repente. Será como um relâmpago. Quando você perceber, já aconteceu. Mas para um cristão, embora ele não saiba o dia e a hora que Jesus vai descer nas nuvens, a parousia já está acontecendo. Jesus já está vindo. Jesus já está se manifestando. E aí então, vem, leia comigo ainda no capítulo 2, versículo 7. Isso, olha o texto que a Cândida está observando, o versículo 4. Versículo 5, vocês não estão nas trevas, de forma que aquele dia vos surpreenda. Vocês estão na parousia. A luz está vindo. Vigilantes, estejamos atentos e sóbrios. Não vamos dormir como os demais. Você acha que seus vizinhos estão dormindo, irmão? Talvez eles estejam mais acesos do que você. Talvez eles prosperam mais do que você. Talvez eles sejam mais animados, eles estão dando mais festa do que você. Eles já cresceram, eles já fizeram faculdade, eles já ganharam dinheiro, eles já compraram outro carro. A vida está acontecendo para eles. Você acha que eles estão dormindo? Então, o que é dormir? Se eles estão pulsantes na vida e o Senhor está dizendo que eles estão dormindo, então é possível que aqui dentro da igreja também esteja muita gente dormindo. Desatento, com a vida cristã, a vida espiritual assim, fraca, infrutífera, preocupado só com as coisas da terra. A oração mais forte que ele foi: Jesus, Jesus, Jesus, faz um milagre, eu preciso pagar a conta amanhã. Senhor, eu não quero estar dormindo, eu quero realmente ser da luz e quero estar entendendo o que o Senhor está acontecendo. E esse texto aqui nos ajuda a ampliar esse entendimento. 2 Tessalonicenses 2, 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. 2 Tessalonicenses 2, 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. De quem o Senhor está falando? Quem é o iníquo? Sim, manifestado nessa terra, através de qual personagem escatológico? O anticristo. O anticristo vai aparecer. O anticristo vai se levantar. O anticristo um dia vai acontecer. Assim como nós pensamos, um dia Jesus vai voltar. E a gente não imagina que, na verdade, o anticristo já opera. Quem ele é, pastor? Quem você acha que ele é? É o Papa? De novo, nós vamos cair na mesma cultura religiosa que nos enganou esses anos todos. Você não precisa saber quem ele é. Você precisa conhecer o que ele está fazendo. Primeiro, o texto bíblico diz assim: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Sopro da sua boca. Diga, sopro da minha boca. Se eu sou o corpo de Jesus, se eu sou membro do corpo, se eu sou cada dia mais semelhante a Jesus, nessa terra, a manifestação da boca de Jesus se dá através de quem? Hã? Eu gostei de quem falou de mim. Melhor do que falar de nós. É de nós, a igreja, mas é principalmente... Então eu chamo a irmã para vir aqui no microfone, fale o que Deus te mostrou. Ai, eu não consigo. Ai, eu não consigo. Então você já está aprendendo por que você vai adquirir ousadia para falar tudo o que Deus está fazendo na sua vida. Porque o sopro da boca de um servo do Senhor desfaz a obra do maligno. Essa declaração está em pleno acordo com o texto de Paulo em Efésios, que diz assim: levantai o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Então, eu vou ousar em abrir a minha boca, porque está escrito que o inimigo será vencido pelo sopro, mas aí está falando do sopro da boca de Jesus. Isso. Haverá um dia em que Jesus, com o sopro da sua boca, vai aniquilar aquele personagem do anticristo. Mas, desde já, na sua parousia, os seus filhos estão usando o sopro da boca, movidos pelo Espírito Santo, para desfazer as obras do anticristo. Medo, tristeza, depressão, amargura, fofoca, falatório, insegurança, incredulidade... dardos do diabo, eu me levanto e com a minha boca. E o sopro da boca significa palavras. Ah, Senhor, então eu já estou dentro do final dos tempos. Sim, desde Jesus, a descida do Espírito Santo, nós já estamos dentro do final dos tempos. Mas talvez nós estejamos dormindo. Quisemos saber muito quem é o anticristo. Estamos, às vezes, preocupados em identificar quem é o anticristo. Mas, primeiro, o Senhor diz assim que vai destruí-lo com o sopro da sua boca. Segundo, ele se manifesta segundo a eficácia de Satanás com poder, sinais, prodígios de mentira e todo engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Graças a Deus eu sou crente. Não, se eu não dou crédito à verdade no meu casamento, nas minhas finanças, no meu relacionamento com os meus irmãos, no meu servir à sociedade, se eu não estou manifestando o caráter e os frutos de Cristo, eu já estou em injustiça. Eu já estou vulnerável à ação do anticristo, mesmo que eu não saiba quem ele é. O anticristo é, sem dúvida alguma, um sinal que talvez seja o mais espetacular que nós esperamos e queremos saber quem é o anticristo. Como ele se manifesta? Cartão de crédito é do anticristo? Código de barras é do anticristo? O que mais que é do anticristo? Ih, eu acho que aquele governo... Nós estamos vendo várias coisas acontecendo ao redor do estabelecimento do anticristo. Mas nós veremos com muito mais frutificação se a vinda de Cristo é a nossa maior expectativa. Não só aquele dia que ele vai pisar nas nuvens, mas o estabelecimento dele hoje em mim. Veja comigo, Tiago capítulo 5. Tiago 5, 7 diz, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência. O que faz um lavrador? Se o texto estivesse falando assim, eis que o regador, eis que o plantador, eis que o observador, eis que o vendedor, todos eles teriam que estar esperando alguma coisa. Mas o lavrador, ele está sempre fazendo o quê? Lavrando a terra. Está sempre lavrando a terra, ele está sempre trabalhando. O lavrador aguarda com paciência, então ele não está parado, ele está trabalhando, ele é um lavrador, o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também lavradores. O diabo, sabendo disso, nos põe para trabalhar tanto que a gente não dá conta de fazer nada para o Senhor. Que a gente está cansado para o Senhor. E às vezes ele põe nos põe trabalhando, até mesmo dentro da igreja, com muita atividade, muita programação, muita ideia, muita atividade. Não, Senhor, eu quero servir ao teu reino, porque eu estou aguardando a tua vinda. E então eu serei paciente. E ele diz, e fortalecei o vosso coração. Pois a vinda, a parousia do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. O que, queixar um dos outros tem a ver com a vinda do Senhor Jesus? É porque se eu me ocupo queixando uns dos outros, eu deixei de ser um lavrador. Eu deixei de ser longânimo, paciente. Eu não estou fortalecendo o coração, pelo contrário, eu estou minando as forças do meu coração e de quem eu procurei para conversar. Engraçado, eu achei que relacionado à volta de Cristo era só o anticristo, besta, terremotos, não. Se nós já estamos no final dos tempos, todas essas coisas dizem respeito. Não vos queixeis uns dos outros para não ser julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó. E vistes que o fim o Senhor lhe deu, que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Agora entramos no versículo principal dessa manhã. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Antes de você e eu sabermos se cartão de crédito é do anticristo, se o código de barras é o símbolo do anticristo, eu e você precisamos saber que o materialismo, o comércio desenfreado, a preocupação, o endividamento, a busca por coisas, o trabalho exagerado na minha loja, na minha empresa, no meu emprego, porque eu quero crescer, eu quero ter recursos, eu quero dar boa escola aos meus filhos, eu quero dar segurança à minha família, isso já é uma ação do anticristo. Mais importante que eu identificar se código de barra é o número da besta ou não, é eu identificar que usar meu cartãozinho de crédito desenfreado só porque eu preciso, eu quero, ou trabalhar só porque eu quero ter mais recursos, já é uma ação contínua do anticristo. E se eu estiver atento e amando a vinda do Senhor, eu já vigiarei para que ele não me domine. E aí fica mais fácil eu buscar primeiro o reino e deixar que ele me acrescente as outras coisas. Ao invés de eu ser aquela pessoa que está estragando minha família porque eu só tenho tempo para trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Enquanto eu estou trabalhando, trabalhando, eu vou ser pego de surpresa, porque eu não estou entendendo nada acerca da vinda de Jesus. Eu ainda estou esperando que vai tocar 7 trombetas e eu conto as trombetas e na hora que estiver na sexta eu arrumo a minha vida. E mal sabe ele que você também não vai ouvir trombeta coisa nenhuma. Será como nos diz Noé. Então, a candeia. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16, porque não nos demos conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela alva nasça em vossos corações. Veja comigo aqui, irmão. Olha a figura que Pedro está usando. Uma candeia. Você sabe o que é uma candeia? Sabem o que é uma candeia? Uma lamparina feita com uma vasilhinha que acomoda o óleo, um pavio que ele acende e vai queimando. Geralmente era feita de barro. A candeia era uma pecinha de barro. Você vai encontrar lá em Israel inúmeras lojinhas que vendem a candeiazinha de barro. Qual iluminação uma candeia traz? Pequena ou grande? Curta ou longa? Sim. Só vai ser longa se você encher de óleo. Se você não tiver óleo, se você não tiver o Espírito Santo, não ilumina nada. Por mais que você seja um profundo conhecedor, um teólogo maravilhoso, um estudioso que já está no 16º ano da faculdade, você, se não tiver o Espírito Santo transbordando, vai ser um pavio que fumega. E você já viu o que acontece com um pavio fumegando? O cheiro intoxica todo o ambiente, as paredes ficam pretas, feias. Mas se tiver óleo, a luz vai brilhar. Não é ilustração, não é assim, estou aproveitando para fazer uma comparação. Não, isso é literal. Você vai encontrar na vida da igreja inúmeras pessoas ao redor do mundo que não têm o óleo e que são pavios que fumegam. Trocaram a unção do Espírito Santo por qualquer outra coisa. Então, tudo que produzem é só cheiro ruim, tóxico e fumaça preta na parede. O Senhor continua dizendo através de Pedro: olha, vocês fazem bem atender a palavra profética como a uma candeia. Pedro está dizendo: comparem a palavra profética a uma candeia. Se você quiser luz, tem que pôr o Espírito Santo. Mas também, comparem a palavra profética a uma candeia. Lembrem-se que a iluminação é fraca. Vocês fazem bem em prestar atenção no que os profetas já escreveram sobre a vinda de Jesus. Vocês precisam prestar atenção no que os profetas falaram sobre a vinda de Jesus. Mais do que as notícias dos últimos dias, mais do que a mídia, mais do que estão dizendo sobre anticristo, besta, dragão, sobre qualquer coisa, mais do que qualquer uma dessas coisas, prestem atenção na palavra dos profetas. Como uma candeia. Ela é uma iluminação pequena ainda. Então, não criem doutrinas, não criem linhas teológicas, não criem discussões, não se gastem estudando o que é o quê, e agora se esse sinal, essa lua é aquilo, não, o Papa é isso, não, o cartão... Não, não se gastem, porque a palavra dos profetas ainda é uma luz pequena. E o que é que nós fizemos? Nós gastamos toda a nossa energia com a pequena iluminação que a gente tinha, criando doutrinas, criando filosofias, criando ideologias, criando separações, criando linhas doutrinárias, criando igrejas, criando denominações em cima de uma discussão teológica e escatológica. E Pedro já tinha falado assim, não façam isso, lembrem-se que é apenas uma pequena candeia, guarda no coração, anda com ela bem grudado, porque ela vai iluminando aonde você caminhar, ela é uma pequena luz para cada passo seu. Até, o que está escrito? Até que o dia clareie. Por que que o dia clareia? Por que que o dia clareia? Irmão, desculpa a minha ousadia, mas era isso que Jesus fazia. Jesus chamava a natureza para explicar as coisas às pessoas. E é o que ele está fazendo aqui. Falou assim, olha, quando o dia clareia, quem é que está chegando? Ah, o sol. Quem é o sol? É ele. Mas você pode abrir a janela da sua casa, 5 horas da manhã, e você vê o dia clareando, mas o sol ainda não chegou. Mas você sabe que ele está chegando. Alguém cheio do Espírito Santo, ainda que seja pouco, seja só uma lamparina pequena, começa a ver, o sol está chegando. No meu espírito, eu sei que Jesus está voltando. E ele não precisa ter nem revelação nenhuma. Ele precisa apenas olhar para o calendário e para a data de nascimento dele. Eu já estou com 48 anos. Eu já estou mais perto da vinda de Jesus do que há 48 anos atrás. E se Jesus não voltar nesses próximos 50 anos, eu vou chegar perto da vinda dele rapidamente. Porque na hora em que eu fechar os olhos nessa terra, terá acabado. Jesus voltou para mim. Então minhas rugas, minha perna doendo, sua vista já precisando de um óculos, tudo isso anuncia que o sol está chegando. Oh, eu não posso gastar minha vida mais naquelas coisas que antes era menino, eu gastava. Eu agora preciso amadurecer, o tempo decorrido, eu preciso ser mestre, porque Jesus está voltando. Como é que você sabe? Meus cabelos já estão embranquecendo. Eu não posso continuar discutindo, brigando, sendo cara chato, sendo aquela pessoa, eu não posso ser a pessoa infrutífera. Eu preciso fazer diferença nessa terra, porque os meus dias estão se acabando. Significa Jesus está voltando. Mais ainda, à medida que Jesus está chegando, que o seu evento nas nuvens vai chegando, à medida que a igreja vai crescendo, à medida que o corpo de Cristo vai se consolidando, à medida que a parousia vai acontecendo, a luz vai brilhando, aquelas palavras proféticas que antes pareciam só uma candeia, agora não precisam mais da lamparina, porque está ficando de dia, já fica claro de ver. Meu Deus, está claro. Qual um sinal claro do anticristo? Aonde você for, em qualquer assunto da vida comercial, da vida empresarial, você vai descobrir que o que está acontecendo no mundo inteiro é as megas fusões. Isaac, é isso ou não é isso? Sua área de trabalho, siderurgia, não acontece isso lá na siderurgia? As empresas estão comprando as menores e ficando cada vez maiores, e daí a pouco a outra empresa já compra aquela maior. Não é isso, Francisco, na sua área lá de trabalho? Não é isso? Não é isso lá na Fiat? É isso no seu, na sua vizinhança, irmão? Chegou o supermercado grandão e acabou com os pequenininhos. Mas é isso também na política. Agora já tem um bloco. Os paíseszinhos medíocres, debaixo de um principado tão medíocre aqui da região central, centro-sul, América Central. Essa coisa ainda daquele sujeitinho bem medíocre, querendo dominar todo mundo, como a gente vê em Cuba, como a gente vê na Venezuela, como a gente vê nesses países, como eles estão querendo fazer com o nosso Brasil. Quando você vê isso, eles estão formando um único bloco para um único principado, para uma única forma de viver, para uma única forma de legislar, para um ajudar o outro com dinheiro. As coisas vão se unindo. O cartão de crédito vai se unindo, os bancos vão se unindo, a moeda vai se unindo, você não percebe, mas hoje você não precisa ter dólar mais. Com o seu cartão você compra em qualquer lugar do mundo. Todas as coisas estão convergindo para um único governo. Está claro, meu Deus. Eu não preciso ficar discutindo mais quem era. Há alguns anos atrás eu não sabia, mas agora o sol está mais perto. Ele não apareceu ainda, mas o dia está mais claro. Agora está mais óbvio para mim. O que, que está mais óbvio para mim? Que eu não posso me deixar levar por essa vida materialista. Eu não posso me deixar levar pela expectativa do grande, do poderoso. Até as igrejas estão nesse ritmo. Tem que ser grande, tem que ser multidão, tem que ser milhões de CDs, tem que ser alcançando o mundo inteiro, tem que ser grande. Não, eu preciso estar atento ao sol que está chegando. Eu não posso ficar aqui me alegrando em discutir, ou então saber que isso está acontecendo, que a moeda tal, e eu preciso saber que o sol está chegando, e está mais claro para mim, que essas coisas que estão acontecendo na economia ao meu redor, anunciam para mim, eu preciso depender mais de Jesus. Fazei bem estar atento à palavra dos profetas, como a uma candeia, até que o dia clareie. E a estrela alva, diga a estrela alva. A estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Jesus é a estrela da manhã. Jesus é o que anuncia para mim tudo o que vai acontecer hoje. Como o Júnior testemunhou aqui, Jesus é quem eu chamo de manhã e Ele governa a minha vida em todos os aspectos. Ah, eu quero isso aqui que está escrito, Senhor. Eu quero isso aqui que está escrito. Na busca pelos sinais, nós vamos ver primeiro a palavra profética como uma candeia. Mas se nós estamos despertos e não dormindo, nós vamos ver que o dia está clareando. Da janela da minha cozinha, eu posso ver o sol brilhando lá atrás da Serra da Piedade. E se eu levantar mais cedo ainda, eu só vejo um pequeno vermelho atrás da serra. É uma cena linda. E à medida que o sol vai chegando, aquele clarão vai aumentando. Ah, vem ânimo, vem renovo. E precisa ser assim na minha vida e na sua vida, em relação a Jesus. Senhor, o sinal do anticristo que eu quero, não é saber o que, quem, onde, detalhes assim, porque talvez essas coisas ainda tenham pouca luz. É o Papa? Eu posso assinar um cartão de crédito? Ai, meu Deus do céu, como é que vai ser? Então o governo americano disse, olha, a partir de tal data, todos os cidadãos precisam ter um chip. E nesse chip vai constar todas as informações da identidade e da saúde desse cidadão. Esse chip pode ser colocado na mão, esse chip pode ser colocado na testa, esse chip já foi testado já há muitos anos e tem uma data lá no governo americano que todo cidadão que quiser ter o seguro-saúde do governo terá que usar esse chip. E quem não concorda com isso? Meu Deus, aonde você estiver, do jeito que for encontrado, alguém vai passar um leitor e vai saber tudo o que está te acontecendo. Vai saber que você não pode tomar tal do remédio, porque você tem alergia. Vai saber que você pode ser chamado em tal lugar, porque a segurança virá, porque agora eu tenho um chip, e isso me traz tranquilidade, que nada de ruim vai me acontecer. E se eu precisar, alguém vai me socorrer. Não ficou mais claro, irmãos, do que alguns anos atrás? Mas ao mesmo tempo, se para mim, que ouvia falar disso alguns anos atrás, hoje parece estar mais claro, para quem nunca tinha ouvido falar, como os nossos filhos que estão nascendo agora, como os que estão se salvando agora e nunca ouviram falar disso. A única coisa que isso representa para eles é modernidade, tecnologia, avanço, recurso, melhoria. E eles vão discutir com você que isso não é um sinal da vinda de Cristo. Eles vão dizer, você é doido, você não vai ter o chip? Não, não, não vou. Você é louco, seus meninos vão, se precisar de vacina, se precisar de médico, o Senhor vai cuidar de mim. Ah, tem limite, gente. Só uma coisa vai te garantir, que saber ou não saber dos sinais, não importa. Se o Espírito Santo habita dentro de você, se a estrela alva está brilhando no seu coração, não tem problema não, ele está voltando, eu converso com ele todos os dias, eu estou tendo experiência com ele todos os dias, eu estou me enchendo dele todos os dias, ele é o Senhor da minha vida, eu o amo, eu o troco por qualquer coisa, eu não o troco por nada, eu troco qualquer coisa dessa terra, até mesmo a segurança, pelo governo dele na minha vida. Eu vejo, eu amo a sua vinda. Eu não estou apenas dizendo, Senhor, volta logo, porque a vida está ruim. Eu estou dizendo assim, Senhor, eu estou realizando a tua vinda. Eu estou vivendo a tua vinda. Senhor, eu amo a tua vinda. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero uma mudança, Senhor. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero amar a tua vinda. Você pode fechar os seus olhos e orar por um minuto. Nós ainda vamos estudar um outro sinal. Israel. Mas por hoje nós vamos parar aqui e nós vamos pedir ao Espírito Santo. Eu quero experiências com o Senhor nesses dias, que farão com que realmente haja no meu coração a estrela alva brilhando. Eu determino meu calendário, meu horário, meu relógio, meus passos, meus ritmos, ou meu ritmo, porque eu estou vendo a estrela da manhã. E quem mora lá no campo, ao ver a estrela da manhã, se levanta para trabalhar. Se eu estou vendo a estrela da manhã, Jesus Cristo, o sol da justiça, eu não vou dormir mais, eu me levantarei para te servir. Senhor, é lícito, eu quero, me interessa saber mais sobre todos esses acontecimentos no comércio, na política, os terremotos, mas eu quero muito mais do que saber dessas coisas. Eu quero ser aquele que acorda de manhã. Antes do sol raiar, me desperto. Eu já estou vendo a parousia. Eu já estou recebendo os raios desse sol. Eu já estou reproduzindo a vida, o caráter, os frutos de Jesus. Eu já estou mudando as minhas prioridades, minha agenda. Eu estou te amando mais. Eu estou vendo a estrela da manhã. Me levanto e vou trabalhar. Eu quero te servir. Senhor, eu não estou falando de fazer mais coisas na igreja. Eu não estou falando de aumentar e somar esforços. Senhor, eu estou falando de ouvir a tua voz, ser guiado pelo teu Espírito Santo todos os dias. Ser transformado pelo Senhor em todo o tempo. E essa transformação produzir fogo, luz, brilho, glória. Servir meus irmãos. Estudar mais a tua palavra, te adorar mais, te cultuar mais, colocar as coisas da vida do corpo de Cristo como prioridades da minha vida. Eu quero isso. Se você pode, levante a sua voz e ore a Ele. O nosso pedido, Senhor, é que essa aula, tudo que cada um, cada irmão compartilhou e acrescentou, tudo que o teu Espírito Santo está falando a cada um de nós, tudo que nós vamos continuar estudando nesses dias, afete a nossa vida. Senhor, eu não encontro outra palavra tão forte assim, afete. Eu poderia usar arrebente, mas Senhor, não é só arrebentar conosco, Senhor. Nós estamos querendo que o Senhor construa, que o Senhor realmente altere, que o Senhor venha governar áreas, assuntos, questões. Ó Deus, ó Espírito Santo, que a obra poderosa, transformadora do Teu Espírito alcance áreas, assuntos, questões das nossas vidas, Senhor, que até então não foram tocadas. Porque nós vamos nos levantar. Não seremos como os que dormem, Senhor. Senhor, nós queremos acordar, nos levantar cedo, antes do sol raiar, na Tua parousia, na Tua vinda que já acontece. Senhor, traz revelações. Traz discernimento sobre a moeda, sobre o cartão, sobre os pequenos sinais, sobre o terremoto, sobre o que acontece no Oriente. Senhor, traz, nós gostamos de saber dessas coisas, mas não é mais só por curiosidade. É porque nós amamos a Tua vinda e nós queremos colocar a nossa vida em sintonia com o que o Senhor está mostrando. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.